Tatapapá, Alfa Tango Tango, Xane Centro Recife, em 12685, alterna 12545. Recife, 12685, alterna 12545. Obrigado, boa tarde, Alfa Tango Tango. Xane 315, Xane Recife, em 1251, na alterna 13325. 251, na alterna 13325, 6315, boa. Xane 1142, mantenha perfil da saída. Ingresso 7, Quebec 1. Limpo 01, decola 46, confirmando, vai permanecer no tráfego inicialmente. DLS 68, chão 0, reporte estabilizado. 3 mil pés, chão 0, 2, reporte estabilizado, alfa, calha mais. Apenas olhamos. Calguei então, na perna do vento, 3 mil pés pela direita, ciente, chame reinterceptando. Transponder 0237. Vento 1,00 graus, 1,2 reais. Estou achando alinhado, pronto, liga a linha. Correto, parte militar, chame para o acionamento. Chame para o táxi, 1-3-0. Tráfico Salvador, boa tarde, 35447, frente da Novembro. Quer contar, tomar na time o pés, pista Olo 7, a curva pela direita, vai via corredores da Checa Chapéus, ou liberação do controle direto do Manati. Controle 7198, 21895, acione o padrão 0125. Vai, quer contar? Decimal 8. 19-8, camarada, tango Mike, boa. Vitor Mike, é bem que ele vai decolar, 120 graus, 129. 5-4-7, boa tarde. Vai, perdendo, Mike, é cuidado. Tango Mike, boa. Papa Romeu Hotel, tango Mike, boa tarde, contato radar, saída Arbor, nível 280. 280, saída Arbor, tal, tango Mike. Autorizado, chama para ingresso no 7, Vitor. Bora para ingresso no 7, já, não tem dúvida. Agora sim, o trip 5497. Alto e claro, Salvador para. Entra Novembro, Salvador para Barreira. É 5497, é isso? 5447. Gente, temos o plano de voo aqui conforme. Vou repetir para 15h33. Hora certa 16h48. Sobre a informação foi feito a DLA no caso? Nós perguntamos e a companhia disse que foi feito com a DLA. Poderia confirmar, por favor? Opa, opa. Vitor Mike Quebec, decola os 49, controle 1-9-8. 1-9-8, Quebec, Quebec. Foi feita a DLA, foi feita via Campinas, pela central da empresa. Tango Vitor Mike Quebec, no meu pé, esquerda, Xerra, porta fora da barra. Meu pé, Xerra, porta fora da barra, Vitor Mike Quebec. Novembro, confere, 1012 no altímetro, Campinas 340, tem condições, ô, professor, posso parar com o tempo? Posso, 4465. 065, pousado Campinas, nível 340, a rota via bridge, eu pouso 16, Belo Horizonte, o restante conforme, rota do plano de voo, pista 10. Decola, mantém a reta até cruzar os 2 mil pés da terceira mira, posse com a direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 119.8, a torre de controle 1895, transponder 5401. Curto pela direita para interceptar perno dentro. 0 curto, limpo. Boa Delta Zulu de conforme rota, decola da 10, mantém a porota 2 mil pés após curva direita, está na partida da El e Leder após voo direto bridge. 198 é o controle, 1895 a torre, 5401 no transponder para o azul, 4065. Tá mais lá aguardando. Ok, senhor, tchau, passa o alemão. Já achei que o trem livre pulso, 120 graus, 12, nós pistão no 7. Passa o alemão. Estamos na perna do vento, Olimpo. Vicente, mantenha a perna do vento, chame pronto para ir na base. Chamará pronto para a base. Checar com o Centro Recife, mas de qualquer forma, se quiser fazer contato já com a companhia para tentar achar a dele no caso ou uma nova. Dato, pelo apoio, então agora vamos verificar. Taxi solo aos 52, táxi de 180, retorno, reporte de Vila Baité. Base Olimpos? Olimpos gira a base, é para final Olimpos 01. Passará no final Olimpos 01. Voo 648, boa tarde, autorizada chega da Mari, voo na proa de Mari para chegada, quando no ideal desça para 050. Olimpo 01, check 3, autorizado toque remetido no 0, vento no 00 graus, 129. Debaixo travado, prosseguindo toque remetido Olimpo. 5245, obrigado. Papai Romeu, Charlie Alfa, tá, confia agora o controle. Forma de tudo que mantém, código acionado. Litoral mais curto do controle, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Liga decolagem, Vitor. Vento 120 graus, 15 nós. Frequência livre para fazer a nação. Rumba 30, cruzamento autorizado. Táxi a Delta, reporte antes de Juliette para ingressar para rádio principal, rumo 30. 7 Delta 1. Luciano, Romer Vitor, decola 55, controle 1 no 9, decimal 8. Controle 798, grato, sua data. Olimpo 01, toca remédio 55, esquerda, pé no vento, chame para ir na base, hein? Esquerda, pé no vento, chama para a base, Olimpo. Para Petrolina. Petrolina aprovado 200, pronto cópia. Pronto cópia. E o Trip 5490, autorizado Petrolina. Nível de voo 200. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após 2000 pés, uma terceira milha, com o perfil subida Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Petrolina, controle 119.8, 218.95, transponde 5126. Autorizado nível 200, cumpriu o perfil da saída no zero, após o decolagem, após a decolagem curva esquerda após 2000 pés, cumpriu o perfil da saída Momo, após Cogibo, após Petrolina, controle 1-9-8, a torre 1-8-9-5, transponder 5-1-2-6, trip 5-4-0. Forte visual com campo. O trip 5-4-9-0, correto, back station pronto. Tá tudo pronto, para no XBS 5-4-9-0. O trip 5-4-4-7. Romeu Hotel Tango Mike, mantenha a pista da saída, chame centro Recife em 128 decimal 8. 128, Samará, Tango Mike. Tenho contato aí com a nossa Fala IS, com o centro Recife, com o plano de voo Recife, pra saber se tinha recebido alguma DLA e nenhum desses setores recebeu, ok? Checar a companhia, por gentileza. E a companhia acabou de falar com o outro, falou que a DLA foi feita para 16h40, ela parece que está em vigor. Feita onde? A DLA foi feita e estaria em vigor às 16h40, já há 20 minutos. Mas onde que ela foi feita? Ah, foi feita pela coordenação, a coordenação nossa em Campinas, agora não me informa onde foi. Não teremos que saber onde foi feita pra gente ver se consegue encontrar a DLA, ok? O centro Recife e essa nós não recebemos. Ok, então, vou entrar direto pra companhia. Ciência, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Tá permitida, Olimpo. Uma, vai ter a posição. É o Papa Ronaldo, Tchalha Patango. Tchalha Patango, setor nordeste, continua a aproximação, vai prosseguir para o pouso equipagem? Partida bata, cara. Ok, mantenha 500 pés e aproxime pelo setor norte. É, Lauro de Freitas, Estado do Coco, para a base direta para o final da parte bata, ok? Ok, vai direto pelo setor norte, direto para a final da bata, o Tango. Eu vou ter 500 pés que eu estou com tráfego de elétrica da Força Aérea, está fazendo circuito a 1000 pés, ok? Ok, está no visual, e vai manter 500 pés, tá? Sai que é com o neutro de decolar, 120 graus, 149. Quanto possível autorização 240 para Ilhéus, por gentileza? É o Chané 63? É o 6327. 327, Leos, para 17h35 temos aqui no repetitivo. Em mais 5 a 7 minutos deve estar constando o sistema. A subida prevista da Euleda, Leda e Leos. Da Euleda, Leda e Leos, ok, obrigado, 6327. 01 no toque remete ao 00, vai manter pro até atingir 1000 pés, depois curva esquerda, perna do vento, tem helicóptero do setor norte, 500 pés. Chame para a base. Afirmativo, mantendo pro até atingir 1000 pés, quando regressará na perna do vento, Olympus. Chamará para a base. Mike Eco Delta, decolou 00, controle 19, cima 8, Del, né? Delta. Uma 30, vento 100 graus, 12, lá livre decolagem 10. Mike Eco Delta, direto Manati, 1000 pés. Delta, direto Manati, 1000 pés, gravação. Romeo Oscar, Salvador em 1, 1, 8, decimal 9, 5. 2, 9, 5. 2, Salvador, informação, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar para rotatória e chame. Intercepte a rotatória, mantenha esse homem de 1500 pés, que é o guarde final 97. Ok. Felipe 01, perna do vento, encurte para a base na medida do possível e chame para girar a base. 3-1-0-1-2-6-4-8. Chanema 314, desse mantenha 050. 5-0-6-3-1-4. 19-8, grato. Controle a Uba 30 após a teto, o perfil da Conde. Uba 30, contato radar, saída Conde, nível 090. Conte na medida do possível, ele precisa longe. 01, atende, tem ele no Tiquez, chamará na base, Olympus. O meu acho que é até final da Lucente, eu acho que ele vai fazer 2, Oscar. Torre Quilo Romeo Oscar. Sim, ativo, intercepte agora, final da Lucente, aguarde para autorização de pouso. Intercepte, interceptando a final da Lucente, Quilo Romeo Oscar. Torre, o Telefantango vai estar na base, vai ingressar na final da 1-7. Silvestre, autorizado a aproximação, cabeceira e bata em forma no solo. Vento 100 graus, 15 nós, Tango. Botar lá no solo, do outro lado, Tango. Estimado para pushback, funcionamento? Estou aguardando documentação, ainda não. Informação, estamos aqui até inspirado, que esse caso demora muito. Nós vamos ter que fazer uma ADR aí no caso, que já está até inspirado o plano aqui. Vamos entrar em contato com a companhia. O Olympus 01 tem condição de girar para a base, curto? A presente, sim. Autorizado, o Olympus 01. Girando base, Olympus. Como eu acho que tem uma aeronave da Força Aérea, ou patrulha Eletra fazendo base curta para 10, que vai continuar na aproximação com a atualização de pouso, Oscar. Quem é que autorizou a aeronave? Firmando é o P3 da Força Aérea. Quatro na aproximação. Ah, ok. Considere o 04 estacionar a frequência livre. Doutor Romeu Serra, novembro e Vitor, chame Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 128, alternada 126, alterna 126. Livre toque remetido, Olympus 01, vento 120 graus, 14 nós. Livre toque remetido, Olympus. Turno 648, desça para 2-1-10, autorizado LS, reporte estabilizado. 2-1, informará estabilizado 648. Senhor? Sure. 314, desça para 4000 pés, ajuste na 0 na 2. Ajustado para 4000, minha 314. Doutor, já estou provando o táxi 490. solo, confirma 05, frequência livre. Autoriza a tela do vento para Olimpo. Ótimo, estou com RMT 06, tela do vento, chama para girar a base. Agora para a base, Olimpo. Pegando 54, reautorizado, desça para o 050. 050, finalizando o campo à vista, o 648. 648, complete, final do procedimento, chame torre em 1-1-8, decimal 95. 295, boa tarde. Como eu acho que seu solo foi ao 07, frequência livre. O 01 mantém a perna do vento e aguarde para girar a base. Estou com a aeronave da Gol agora, 2 milhas do externo. Vai manter aí a perna do vento até ultrapassar a aeronave. Ou caso exige, 360 pela direita. Você está com a aeronave no TICAS? É, pode, já com ela no visual também, pode encaixar como número 2. Ótimo, então mantém a perna do vento e aguarde para girar a base. Mandar para a base, Olimpo. Para o possível estacionamento, azul 406598. Portão 8, autorizado, chama o táxi azul. Chama o táxi 406598. Chanema 314, desça para 2010, ajuste no 012, autorizado LS, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, edição 2000-6314. Boa tarde, senhor. Passou externo, baixar travado, tem um campo à vista. O senhor pode confirmar tráfego à nossa esquerda? É, na perna do vento. Tráfego em perna do vento, do aeronave da Força Aérea, livre pouso, vento 120 graus, 15 nós. Livre pouso, 648. Trip 5490, pronto para o táxi POB 54, autonomia. 3 horas e 40, alternativa Salvador, trip 5494. 54, Salvador 3:40? 5490, afirma. Ok, copiado 5490, táxi em frente, segunda direita da Índia, ponto espera 10, torre 1895, altitude 1012, boa viagem, 5490. Gente, autorizado táxi Apache, Índia, até o ponto espera da 10, chama a torre 1095, grato, trip 5490. 5447 na escuta para 4? Afirmo, sempre. Barreiras, nível 200, decola pistão no zero, curva esquerda, após 2 mil pés da terceira milha, contra o perfil subida Momo, Cogba, após Cogba direto Barreiras. Liberação, controle 1198, torre 1895, 5055 ao código. Autorizado 200 para Barreiras, tem o 10, fazer classe curva esquerda, 2000 ou 3000 de Salvador. Cogba, após DCT Barreiras, contra 198, 2295, 5055. Correto, 5055, chama pro táxi. Tá pronto para posicionamento. Ok, chama pro táxi. Chama. Campo Vista, 6314. XM3 ano 4, XM2 Salvador em 118 decimal 95. Boa tarde. Beatrice 5490, pronto, ponto espera da 10. Que aguarde, 648, seu solo aos 11, livre à direita, chamou 219 o solo. 219, obrigado, boa. O trip mantém a posição no ponto espera. Mantém a posição, 5490. Decora pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva pela direita, reafirma a subida da Euleda para a Euleda direta em Leos, controle 198, torre 1895 e o código 5437, aguarde 1 minuto para o cortejamento. Golo 648, pousou, livrou na escuta. Primeiro motivo, está na escuta. Atento, Juliette aguardando ingresso, o portão será o 9, estou com o Embraer da Azul puxando no 8, vai aguardar o ingresso do pátio. Primeiro motivo, até a Juliette, na escuta, 648. 6327, corteja. Só confirmar o transporte, 5437? Afirmo, 5437. Então vamos lá, via autorizado nível 240 para Ilhéus, decola da pista 10, cumpre a saída da EL Transição Lita, após direto Ilhéus. Controle 119.8, com torre 119.95, transponder 5437, Bochaner 6337. Portão 01, Champó 2. Sim, eu fará, 6337, obrigado. Solo 3547, está pronto para ataque, PL 2054, decola da autonomia, Fernando Palmas. 34 palmas, foi BD? Afirmo, 34, 5 horas, alternando palmas. 5 horas, palmas, correto. Copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 0, 12, vou viajar 5447, trip. Direto, Fátima, Índia, Alfa, ponto espera 10, namorador, 2, 9. Gênio. Nil. Tesão. Tesão, abraço. Para o táxi azul 4065, 125 a bordo, 4 horas e 30 Ribeirão Preto. 125, 430 Ribeirão, táxi autorizado. À esquerda, via Pátio Índio, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 012, segredo a terra da trip na saída do Pátio 3 com o Pátio 1. Boa viagem. Pela do vento, meu pé reporte para girar a base. Esquerda, apontar para a base, Olímpio. Câmera 5, como recebe o solo? 5 agora. Ok, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto 010, torre 1895, altímetro 102, bagagem, 4065. Pátio Índia, ponto 010, 1895, 4065. Vamos lá. Passa Juliette, 642. 2000, 3 ADLS, reportagem estabilizada. Autorizado INS, reportagem estabilizada, 3154. Juliette até o portão 9. Afirmativa, após o azul até o portão 9, de Juliette 648. Trip 5490, autorizado alinhar e manter o 10. Seja autorizado alinhar, mas que será 10, trip 5490. Olimpo 01, 360 pela direita, fazendo espera agora no setor, aguardando para a perna do vento. Afirmativo, 360 pela direita, fazendo espera no setor, aguardará o Olimpo. É 314, solo 115, direita, 119, solo. 219, bom. Estabilizado. Afirmo, campo à vista. Chame a torre em 1895. 1895, chama lá. 6314, livrou. Salvador, boa tarde, o Trip 5447, quando autorizado, decola de imediato. Consciente, mantenha a posição. Salvador, muito boa tarde, Altan 3154. 3154, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda, 3154. Solo, puxa, né, 6314. 4, táxi em frente, Juliette, bate no portão 10. Juliette, portão 10. Sou 3192, boa tarde, atrasado de chegada Mari, desce e mantenha o 050. 050 na Mari, qual a possibilidade de voar a presença, tá? Quanto tempo precisa de chegada, sou 3192. Você não permitiu. 065, ponto de espera, mantenha. Até você, por favor. 3154, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 lá. Passa aí, travou, tem livre pouso, tá 3154. Siga para o solo. Salvador, Vitória da Conquista, Lima 200, aguarde cota. Puxa, 314, esquerda, direto, portão 10, autorizado em ingresso. É autorizado em ingresso pro 10, 314. 24 na escuta? 241 na escuta, tá? Autorizado Salvador, Vitória da Conquista. O nível de voo 200. Decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva à direita. Contra o perfil subida Arbor. Após o Arbor, direto Vitória da Conquista. Controle 119.8. Torre 11895, acione o código 5423. 447, autorizado Alemã, mantém no zero. Alemã, mantém no 0443. E após ter feito o resultado da conquista, transforma o 5423. Eu clico em 5243. 5423, correto, chama o ponto com o espectro. Tira a portaria 4. Sola 3154, Sola 19, direita 219 Sola. 219 Sola, vai chamar. Solo Salvador, muito boa tarde, Altan 3154. 3154, boa tarde, táxi transado Alfa Juliette, partiu no portão 5. Alfa Juliette, partiu no portão 5, Altan 3154. Cinco, autorizado ali, mantém o zero. Eu mantenho o zero, fazer nessa. Rumo 40, tráfego na posição de 10 horas, rumo oeste, cruzando nível 050 para nível 200, Alfa Tango 72. Rumo 40, seguinte, não está no site. P5490, informa o tráfego na posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 060 para 050, eco 110. Seguinte, P5490. P5447, decola os 20, controle 119 decimal 8. 198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, P5447. IP 5447, boa tarde, contato radar, saída Momo, nível 200. tá bom? 1200, tem referências visuais, se puder encurtar para nós, a gente agradece. Gente, mantenha a pista da saída devido ao tráfego em aproximação. Sente. O localizador da pista visa azul 4462. Azul 4462, chame a Torre Salvador em 1118, decimal 95. 1895, bom dia, boa tarde, azul 4462. 140, desça para 2003, hoje destino 012, autorizado LS, XOI, pistola 0, reporte estabilizado. Entenda a pena do vento, aguardar para a base 01. Fazendo 65 de decolar, vento 120 graus, 14 longe. Solo Salvador, boa tarde, Xaner 6327 para puxar de estacionamento, estamos no posição 1. Horizonte, time táxi 6327. Chamará para o táxi. Vai seguir a aeronave para a perna base, ok? Reposto com a vista no tráfego. Já está visual com o tráfego limpo. Sim, Matil, mantém então perna do vento e aguarde para girar a base. Perna do vento, aguardará para a base. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462, passando o estéreo 3 checado. Ciente, livre pouso 10, vento 130 graus, 10 nós, 4462. Livre pouso, pista 10, azul 4462. 4065, da azul, decola os 2, controle 19, decimal 8, 1. 198 por 4065, boa. Olho, azul 4065. Azul 4065, contato radar, prestígio da EL, nível 340. Da EL 340. Uva 30, ciente, serviço radar terminado, sobre o fixo cônjuge, chama Aracaju na sequência 120 decimal 3. Coordena com Aracaju em 120 decimal 3. Salvador, 5241. Por gentileza, aponta confirmação aí. Então você cita 2000 até a 13ª ou 3ª milha? É só atenuação de ruído conforme carta. Manter flow até 2000 pés ou a 3ª milha. Ah, tá joia. Muito obrigado. Na 3092, desça para 3000 pés, ajuste na 092. Na 092, desça para 3000, 3092. 4065, autorizado Leda. Pode Leda 4065. Quatro, 462, solo aos 25, livre à direita, 129, solo. Direita, 129, solo aos 462, direita. Três, 192, reduz a velocidade para 2109. 2109. Voo no 807, reduz a velocidade para 2209. 4462, em frente, segunda esquerda, Juliette, portão será o 3, reporte antes da Juliette. Juliette, portão 3, reportará antes da Juliette, 4462. Solo, 6327, para o táxi. POV 81, autonomia 3 horas 40 minutos, alterna Salvador. 81340 Salvador, táxi atualizado à direita, ponto espera no 0, ponto 1895, atinto no 02, boa viagem hoje. No ponto de espera, 1-1-8-9-5. Estabilizado. Afirmativo, 140 estabilizado, NVS. 140, chama a Torre Salvador em 1-1-8 decimal 95. Torre Salvador em 1-1-8 decimal 95. São 3192, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, né? Potencializado. 3192. Gol no 807, desça para 3.000 pés, ajuste na 0.2. 3.002. Toca remete aos 2.8, esquerda, perna do vento, chame para girar base. Chame para girar base, Olímpio. Torre, boa tarde, Janeiro 6327, no ponto de espera da 1.0. Mantém a posição, 6327. Mantém a posição, 6327. Modifico o plano de presente. 140, cheque 3, autorizado pouso, pista 10, Venturo 20 graus, 10 mais. 140, trem baixado e travado, livre pouso. Corrupo 01 na perna do vento, vai fazer espera pela direita 360, aguarde para reinterceptar pela vento. Afirmativo, 360 pela direita, Olímpio. Trip 5490, chame Recife, ano 26, décimo 85. 26, décimo 85, trip 5490. Azul 4065, chame Recife, ano 251, alterna, 13325. 251, 3325, obrigado. Salvador, é 35447. Prossiga. Poderia voar Barreiras, está presente? Pode call, vou autorizar Barreiras, trip 5447. Sente. Reduz a velocidade para 1909. 109027. Controle Salvador, 139967, boa tarde, cliente da informação Oscar. Tentou contato com o centro Recife na descida, tem sucesso. 139967, acione identificação, autorizada chegada Bonche, desça para 4.000 pés, ajuste na 092. Na chegada a Pompe para 4000 pés, 1092 do ajuste, 3967. Santrizo 92, chame a torre em 118 decimal 95. Sequência, 392? 118 decimal 95. 295, ó. Gol 1807, desce para 2000 pés, utilizado LS, X8, decimal 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 800. Da parte militar, estacionar a frequência de 1. Salvador, boa tarde, 3192, visual bastante travado, 1 milha de Simbra. Ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, 3192. Guardaram. Elipse na perna do vento, visual com aeronave na final. Sim, ciente, mantém ainda o setor norte, ok? 360 pela direita. 360 pela direita, Olympus. Livre decolar, vento 120 graus, 15 nós. Livre decolagem, minha 327. Quilô, meu Oscar, boa tarde. Morro 1000 via corredores, achei caixa pegos. 19-8, controle 18-95 a torre, acione 0153, vamos, meu Oscar. Tinha outro Oscar em curso, boa viagem, vamos lá. Salvador, tripe 5, 2, 4, 1, tapa para o táxi, 72 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. 7, 2, 4 horas, Salvador. Viu. Confiado, táxi em frente, segunda direita, via Índia. Ponto de espera 10, 1895, 14, 1011, 10, 11, altinho do meu viagem. Ponto de espera, chama a sua 2895, 35, 24, obrigado. Confiado, táxi em frente, segunda direita, via Índia. Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, no Golf, boa tarde. Autorizado a chegada Mande, descendo e mantenha o 050. Chegada Mande, descendo para o 050. Controle, muito boa tarde. O Chanel 6327, decolado. Chanel 6327, boa tarde. Contato radar, saída da EO, nível 240. Saída da EO, nível 240, 6327. Ilhéus 240.4. Solta você. Voo 649, Ilhéus, aprovado 240, decolagem pistão 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha. Após curva direita, perfil subido da EO, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5421. O código 5421 no 209 é o gol na minha casa. 5421, Porto Norte, Champão, teu gol. Oxenê 621, Brasília. Pronto pra cópia, prossiga, 6321. Tenho autorizando aqui o 320, aceita, aguardo a coordenação. Esse é o 32, depois eu coordeno, obrigado. Sim? Depois eu coordeno, confiado, resiste, pode ser o 32 mesmo. Ah, ok. Fecha o pé, que funciona na área proibida de camaçaria, mantenha-se fora dessa área. A perna do vento aguardando para a base, Olympus, 01. No 807, livre pouso, vento 120 graus, 14 nós, pista 10. Repouso, 807. 925, 0 graus, 15 nós. Obrigado. 192, pousou, livrou, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 3192. Ok, Tranquilo, Xanel 6321, aprovado então Brasília, nível de voo 320, a rota é via Pedro 17, decolagem pista 10, vamos manter a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após a curva à direita, perfil subida arbor, elefa, controle 119.8, voo 1895, tração é 5444. Autorizado para Brasília, nível 320 pela Aper Zulu 17. Decola da pista 10, mantém a proa até 2.000 terceira milha e aí curva direita no perfil da saída arbor, transição elevada. Frequência da torre 1895, controle de saída 119.8, transponder 5444, Oceaner 6321, portão 62. Hoje 5444, porta 62, champanhe hoje. Chamarei, obrigado. Perna 12545. 35241 autorizado aliar e manter a cabeceira 10, 35241. LSX3, reportaremos estabilizado. Autorizado, reporte alinhado no 7, Oscar. No 807, solos 37, livre à direita, 1219, solo. Autorizado, 219, 77. 01, gire base e reporte final. Girando base, reportará final, Olimpo. São 3217, boa tarde, autorizado de chegada Bonf, desce e mantenha o 050. 317, copiou o controle? Não. São 3217, autorizado de chegada Bonf, desça para o 050. Na Bonf, 050. 3217. Forma Juliette, Papai Eco, autorizado direto, Sierra Índia, Charlie X-Ray. Grato, Papai, parabéns, tudo bem, 07, táxi autorizado em frente via Alfa, segunda esquerda, Juliette, partiu no portão 7. Alfa, Juliette, partiu no portão 7, 07. Salvador, Gono 396, boa tarde, 5-2. Gono 396, autorizada a chegada Mari, desce e mantenha o 060, reduza para 2509. 060, reduzindo 150, Gono 396. Eco Delta, reporte para descida, na escuta do controle. 5241, Ecolos 39, controle 19, décima 8. 119, 8, TP 5241. Proa 130. 30, Romeu Gol. Ok, remetido, vento 100 graus, 159, pistão 0. 501, prosseguindo para toque remetido. A forma de leste, Papai Eco, mantenha 500 pés. Olimpo 02, visual. Visual. Chame a torre em 118, 95. Controle de Salvador, boa tarde, 5541, decolado, saída Arbor, na sua escuta. 5541, contato radar, saída Arbor, nível 200, cumprindo as instruções da carta. Licença para 200, cumprindo as restrições do CP5241. Controle Salvador, trip 9967, estabilizado, localizador, LSX3, pista 10. Trip 9967, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 10895, Torre Salvador, 9967 da trip. Controle Oceaner 6327, solicita 160 agora. Oceaner Saulema 317, coordena com Recife, ano 251, alterna 13325. 1251, confirma a alternada? 13325. 13325, obrigado, Chane. 1-2-3-2-7. Salvador, boa tarde, o trip 9967 estabilizado, foi LS, pista 1-0. Sim, Chaguarde, que nome eu acho que deve decolar? 1-2-0 grau, 1-2, nós acho que é. 9967 continua, aproximação, aguarde, autorização de pouso. Sim. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, desça para 3.000 pés, ajuste na 0.9. Para 3.000, 1.0.9. 0.1, toque arremete aos 4.2, perna do vento da 1.0, reporte. Pantarana do vento, Olympus. Olympus 0.2, está em seu curva, confirme. Afirmativo. Por qual motivo? Está reposicionando ali pro 02. Tá, ok, então informe o controle quando for fazer a manobra, ok? Então informe para prosseguir para a rotatória. Romeu, acho que a decola é os 4-2, controle 1-9 no cima 8. 19-8, obrigado. Trip 5-9-9-6-7, livre pouso, pistão no 0, cheque o trem, vento 1-0-0 graus, 1-5 mais. 9-9-6-7, o trem está baixado, checado, autorizado o pouso. Capitão, o quilo Romeu Oscar, quando meu pé esse corredor é ferro, posto fora da barra. Autorizaria 2.500 direto? Negativo, aguarde a autorização. Oscar. Maikeco Delta, um ponto Delta. Maikeco Delta, desça para 500 pés, já posto através do parque de Pituaçu. Negativo, aqui programa para fazer uma base curta para não chegar até o tráfego, aqui aguarde para gerar base. Afirmo, 01 está ciente, preparado para uma base curta. Negativo, o tráfego informa que é o helicóptero 500 pés, agora na sua posição 2 horas para o sudoeste. 01, aguardando então a liberação para ingresso na base. Estacionamento 0-9. Normal, Chave Taxi 649. Chamber 2, Papá. Romo Oeste. Capitão, o quilo Romeu Oeste, informa o tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, mantendo 500 pés. Serra, quilo 7.6. Ainda não visual, Romeu Oeste. Paulo Salvador, Oxané 6321 na 06, para puxa sonar, por favor. O Romeu, Romeu Golf. Gente, desço para 2.000 pés, o 3 ADLS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, é.